em todos os momentos, dá de 10 a 0. E tu não tens noção. Quem é mais homem do que tu? Entre quatro paredes, eu vejo várias dores. Tu ainda é menino e ele é um homenzão. Que era o tal, o insubstituível, que eu nunca ia te esquecer, não. Mas esse homem entrou na minha vida, é surreal. Esse interlível, contigo eu tava me perder. Ele é o meu doce, depois do amargo. Que fosse tu, que fosse tu. Seu amor mata a sede, meu Deus. Camarada, é o DJ Man na parada. Ligo pro seu celular, só pra caixa postal. Amor, liga pra mim, quero ter você aqui. Liga, eu vou te buscar, hoje eu quero te amar. Depois vamos curtir, só eu e você aqui. O incrível chegou, DJ Batete dando show. Vou com os irmãos, vou suas coisas que estão aqui. Nesse apartamento você não entra mais. Olha o que me fez, você foi me ganhar. Agora arrependido quer voltar atrás. Já deu, cansei de suas mentiras mal contadas. Esse não acredito mais em conto de fadas. Não adianta vir com baixaria. Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava. Pega o elevador, a sua mala e vaza. Tô avisando lá na portaria que aqui você não entra mais. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar que a partir de agora eu tô solteiro. Já me cansei das brincadeiras, chama o taxi que ele vai pagar. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar que esse homem que está aí, ele não pode. Pra fazer sucesso, tem que ter carisma, humildade e simplicidade. Esse é o DJ Ney Brasil. Ser romântico às vezes ajuda, mas se fecha os olhos te imagino nua. Talvez pareça uma cena de Hollywood. Se está pensando isso, por favor, não se ilude. Eu só quero uma noite de amor, ou mais outra, só mais uma que passou. Mas foi só a porta fechar, tá mudando a cabeça. A sua boca vale o preço pra ter no sossego que eu tinha. A lua até deixou o mar, pra não ficar de vela. Os quatro vencedores de amor, eu vou ser uma área. Você fica ao lado de uma pessoa e ela mesma no seu rosto lhe faz bem.

tristeza se arrepender. Se que dói, me endureci em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver já nada, já vem embora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Não tenha medo de agarrar. Toca em mim, me aperta, me amassar. Assim não dá, estou a gostar. Gosto do teu jeito de agarrar. Tens o poder de me fazer alucinar. Tu sabes bem que eu tenho vontade de te amar. Não sei como podes duvidar. Tu sabes que eu gosto do teu jeito. Pra mim tudo é perfeito. Então vem me ver. Não tenha medo de agarrar. Toque em mim, me aperta. Assim não dá, estou a gostar. Não consigo me controlar. Tem cuidado a me provocar. Não dá mesmo para parar. Cada não dá pra me controlar. Controlar, controlar, controlar, controlar. Cada não dá pra me controlar. Controlar, controlar. Dança comigo. Tira do sério. Faz o que eu te digo. Falando sério, encosta no canto, chega mais perto. DJ Nen, produzindo os melhores CDs do Pará.